319-8, controle até a volta. Pega até a volta. Olha o caçador 08. Caçador 08, prossiga. Direção do corredor Axé com direção farol da barra. Mandei entre os pés do caçador 08. Gente, caçador 08, mantenha 500 pés e aporte farol da barra. Zero em coordenação, 320 em coordenação, aguarde COP 6319. Escuta, tá pronto pra COP 6319. 859 da TAM. TAM 3859, contato radar, suba ao nível 360, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole Gonza, 3859. Alô, Salvador, muito bom dia, papa, papa, mensal, mais um só. E a informação Lima. A 3602, aciona identificação, chegada a Mari, desça e mantém o nível 060. 060, 3602. Radial ideal de saída, uniforme Mike uniforme. 322. A gente pode sair na rua de cavalo, depois acena. Direito, então você vai taxar um pouco mais à frente. No caso, 1200 fica sentido da 28, um pouco mais à frente. Uniforme, confirme o estacionamento. É no pátio 5 da IBTA. Gente, pátio 5 da IBTA, uniforme, mais que uniforme. Informação Lima. Que tá ruim a marcação, já foi informado várias vezes em Fraia, ok? Já são Recife, 330, aguarde copo da autorização, 3454, foi vista pública para a senhora Caju. Gente, confirma a saída? Fuca, transição Aracaju. Ok, 3454. Deixando a Alfa livre, ok? Afirmativa, na cena é... 3304, tá pronto? Irmão, 3304, bom dia. Bom dia, pista no zero, deslocado no 1200, um pouco à direita da Delta, autorizado aliás decolar, vento 180 meia dúzia. Gente, flor decolagem, pista no zero, ou correção deslocada, 1200, TAM 3304. Pista após desvio, está autorizado voar na proa de TAP. 3602. Voltou por gentileza, somente a provável saída para o 6309? Gole, transição Gonza, 6319. Gole Gonza, obrigado. Gol no 605, Recife 288, alterno 3325. Gol 288, 13325. Gol no 605. São 3304, decolado aos 37, controle 199, decimal 8, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho. 3304. Ah, 7. 400, na bola e o fita. em frente, direita e direita, autorizado a alinhar e decolar pista no zero, deslocado a 1200, 160 com 8, Golf Lima Mike. Cópia. Matheus, Guarulhos 320, via pelo ISC 58, decolagem da pista 1-0, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 1-1-9, decimal 8, aciona 5-4-3-5, Oxiné 6-3-1-1. Afirmativo, aprovado 320 para Guarulhos, pela pelo ISC 58, a saída é gole, transição Gonza, 119-8 é o controle, 5-4-3-5 transponde, confia. 5435, 5435, eu chamo para um estacionamento, 6319. 5435, chamará, 6319. Eu vou ficar lá e está presente, decolagem. O Nipan, mas o Nipan está no 45. E agora aqui está 17. Gente, pronto, cópia? Pronto, cópia, mas o Nipan mais. Uniforme, mais o Nipan. Uniforme Mike Uniforme para a Fazenda Lagoa Santa, nível 260, decola da pista 17, curva à esquerda, perfil da Momo até a posição Albo, após em rota, o controle 199, decimal 8, aciona 5446, Uniforme Mike Uniforme. Gente, decola a pista 17, curva à esquerda para a Fazenda Lagoa Santa, nível 260, transporte. 446, após algo de positivo, apenas confirmando o nome da fazenda, é Fazenda Lagoa das Antas. Uniforme Mike Uniforme, chame a torre 1 no 8 decimal 3 quando pronto para o acionamento, confirmando o POB. Gente, torre 1 no 8 decimal 3, POB 05, Uniforme Mike Uniforme. Chame torre 1830 para iniciar o táxi, bom voo, Uniforme Mike Uniforme. Torre 1830, obrigado. Golf Lima Mike, livre o táxi, via Juliette, cruzamento do Pátio Uno, reporte na Quebec para cruzamento até o Galera Star. Lima Mike, gentileza, stand by o transponder. 6726, complete sinal ILS X2 sem o glide, aguarde para transferência com a torre de controle. Completa e aguarda a transferência, 6726. Completando 3454. 3454, autorizado, Recife, nível 330, via pelo ISC 58. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pouca, transição Aracaju. Controle 1-9, decimal 8, aciona 5437, então 3454. Autorizado Salvador, autorizado Recife, o 330, roupa de 58, saída Pouca, Aracaju. Decolada 10, com curva pela esquerda, 5537, transponder. 18, 19, 98, TAM 3454. TAM pronto, acionamento, 3454. Oceaner 6311, tá no gate 1 para pushback, acionamento. Autorizado, chama táxi 6311. Passará para o táxi 1. CIF 288-3325, alternativa 3304, boa. Vai atingir o 050, TAM 3602. TAM 3602, via Mari, autorizado até 2000 pés, ajuste no 016. Via Mari, 2000 pés, confirmando no 015. 10-16, TAM 3602. 10-16, 3602. Pode chamar a torre 6726? Afirmativo, 198 decimal 3. 203, obrigado. Salvador, bom dia, Webjet 6726, na final, campo à vista. 6726, bom dia, tráfego avistado. Cabeceira 10, deslocada 1.200 metros. Homens e máquinas neste trecho. Vento 1.80 graus, 1.0 nós. Cheque trem, pouso autorizado, tráfego avistado. Chave travada, ciente da cabeceira deslocada, pouso autorizado. 67, 2.000. Bom dia, Oscar Serra Mike. Serra Mike, bom dia, prossiga. Tá no pátio 5, ciente da informação em curso, solicita 340 para São Paulo. Tá decolada 17. 340 São Paulo, aguarde cópia, prevista Gole, transição Gonza, Oscar Serra Mike. Ciente na Gole Gonza, Mike. Solo Salvador, objeto 6726, virou nosso escuta. 6726, ataque C via Alfa, informe antes do ataque sua Kilo. Via Alfa, informe antes daquilo, 6726. Tá 3602, aguarde a transferência de comunicações.